Faixa 2. O conto do Tasmaniano, em coautoria com Yan Huang. Procurar os ancestrais é um passatempo absorvente. Como ocorre com a própria história, existem dois métodos. Podemos retroceder fazendo a lista com nossos pais, 4 avós, 8 bisavós, etc. Ou podemos escolher um ancestral distante e avançar no tempo listando seus filhos, netos, bisnetos, até chegarmos a nós mesmos. Os genealogistas amadores fazem as duas coisas, indo e voltando entre as gerações até preencherem a árvore na medida permitida pelos registros paroquiais e bíblias da família. Este conto, assim como o livro todo, usa um método retrocessivo. Escolha duas pessoas, retroceda, e mais cedo ou mais tarde você chegará a um ancestral comum mais recente, ACMR. Você e eu, o encanador e a rainha da Inglaterra, qualquer conjunto de pessoas há de convergir para um único concestral ou um casal. Mas a menos que escolhamos parentes próximos, encontrar o concestral requer uma vasta árvore genealógica e a maior parte dela será desconhecida. Isso se aplica a fortiori ao concestral de todos os humanos vivos atualmente. Datar o concestral zero, o mais recente ancestral comum de todos os humanos vivos, não é tarefa que possa ser realizada por um genealogista profissional. É um trabalho de estimativa, trabalho para matemáticos. Um matemático tenta entender o mundo real criando uma versão simplificada desse mundo, um modelo que facilita o raciocínio e, ao mesmo tempo, não perde todo o poder de esclarecer a realidade. Às vezes, um modelo nos dá uma base e os afastamentos desta nos esclarecem sobre o mundo real. Para montar um modelo matemático com o objetivo de datar os ancestrais comuns de todos os humanos sobreviventes, uma boa suposição simplificadora, uma espécie de mundo de brinquedo, é uma população reprodutiva de tamanho fixo e constante vivendo em uma ilha sem imigração nem emigração. Suponhamos que seja uma população idealizada de aborígenes tasmanianos em tempos mais felizes, antes de serem exterminados como pragas agrícolas pelos colonizadores no século XIX. A última tasmaniana puro sangue, Truganini, morreu em 1876, logo depois de seu amigo King Billy, cujo escroto foi transformado em uma bolsa para tabaco. Nazistas fizeram abajures com peles humanas. Os aborígenes tasmanianos ficaram isolados há cerca de 13 mil anos, quando o nível do mar se elevou e as águas cobriram as pontes de terra que os ligavam à Austrália. A partir de então, eles não viram nenhum forasteiro até o Holocausto do século XIX, quando viram forasteiros demais. Para os propósitos do nosso modelo, consideraremos a Tasmânia um local totalmente isolado do resto do mundo por 13 mil anos até 1800. Nosso presente nocional para os propósitos do modelo será definido em 1800 d.C. O próximo passo é elaborar o modelo do padrão de cruzamentos. No mundo real, as pessoas se apaixonam ou se unem em casamentos arranjados. Mas aqui estamos criando um modelo impiedosamente substituindo detalhes humanos pela manejável matemática. Há mais de um modelo imaginável. O modelo da difusão aleatória supõe que homens e mulheres se comportam como partículas que se difundem para fora a partir de seu local de nascimento, com maior probabilidade de toparem com vizinhos próximos do que com vizinhos distantes. Um modelo ainda mais simples e menos realista é o do cruzamento aleatório. Nele desconsideraremos a distância e supomos apenas que, apenas dentro da ilha, o cruzamento entre qualquer homem e qualquer mulher é igualmente provável. É claro que nenhum dos dois modelos é sequer remotamente plausível. A difusão aleatória supõe que as pessoas andam em qualquer direção a partir do ponto inicial. Na realidade, existem trilhas ou estradas que lhes guiam os passos, estreitos condutos gênicos através das florestas e campinas da ilha. O modelo do cruzamento aleatório é ainda menos realista. Não importa, criamos modelos para ver o que acontece em condições idealmente simplificadas. Pode ser surpreendente. Depois temos de analisar se o mundo real é mais ou menos surpreendente e em quais sentidos. Joseph Chang, seguindo uma longa tradição de geneticistas matemáticos, optou pelo cruzamento aleatório. Seu modelo desconsiderou o tamanho da população, supondo-o constante. Chang não lidou especificamente com a Tasmânia, mas suporemos, outra vez como uma grande simplificação calculada, que nossa população de brinquedos permaneceu constante em 5 mil pessoas, que é uma das estimativas para a população aborígene da Tasmânia em 1800, antes de começarem os massacres. Devo repetir, tais simplificações são essenciais na criação de modelos matemáticos, não uma deficiência do método, mas, para certas finalidades, uma vantagem. Chang, obviamente, não acreditava que as pessoas se acasalavam ao acaso, assim como Euclides não acreditavam que as linhas não tinham largura. Seguimos suposições abstratas para ver onde elas conduzem e então decidimos se as diferenças detalhadas do mundo real são importantes. Quantas gerações teríamos de voltar para ter uma razoável certeza de encontrar um indivíduo ancestral de todos os que vivem no presente? A resposta calculada do modelo abstrato é o logaritmo, base 2, do tamanho da população. O logaritmo de base 2 de um número é o número de vezes que precisamos multiplicar 2 por ele mesmo para obter esse número. Para obter 5.000, precisamos multiplicar 2 por ele mesmo cerca de 12,3 vezes. Assim, para nosso exemplo tasmaniano, a teoria nos manda retroceder 12,3 gerações para encontrar o concestral. Supondo 4 gerações por século, isso dá menos de 4 séculos, e será ainda menos se as pessoas se reproduzirem antes dos 25 anos de idade. Chamarei de Chang 1 a data do ancestral comum mais recente de uma população específica. Continuando a retroceder a partir de Chang 1, não demoraremos a chegar ao ponto que chamarei de Chang 2, no qual todo indivíduo ou é ancestral comum ou não tem descendentes sobreviventes. Somente durante o breve interregno entre Chang 1 e Chang 2 existe uma categoria intermediária de pessoas que têm alguns descendentes sobreviventes, mas não são ancestrais comuns de todo mundo. Uma dedução surpreendente, cuja base racional não explicarei detalhadamente, é que em Chang 2, numerosas pessoas são ancestrais universais. Cerca de 80% dos indivíduos em qualquer geração, teoricamente, serão ancestrais de todos os que viverem num futuro distante. Quanto ao cálculo do tempo, a matemática nos leva a um resultado de que Chang 2 é aproximadamente 1,77 vezes mais antigo do que Chang 1. Multiplicando 1,77 por 12,3, temos pouco menos de 22 gerações, entre 5 e 6 séculos. Portanto, à medida que retrocedemos em nossa máquina do tempo na Tasmânia, mais ou menos na época de Geoffrey Chaucer na Inglaterra, entramos no território do tudo ou nada. Dali para trás, até a época em que a Tasmânia estava ligada à Austrália e nossas suposições não podem ser aplicadas, qualquer indivíduo encontrado pela nossa máquina do tempo terá toda a população como descendente ou não terá descendente nenhum. Não sei quanto a você, leitor, mas eu acho essas datas calculadas espantosamente recentes. E mais, as conclusões não mudam muito quando supomos uma população maior. Se tomamos uma população modelo do tamanho da atual população britânica, 60 milhões, ainda assim só precisamos retroceder 23 gerações para chegar a Chang 1 e ao nosso mais jovem ancestral universal. Se o modelo fosse aplicado à Grã-Bretanha, Chang 2, quando todo mundo ou é ancestral de toda a população britânica moderna ou não é ancestral de ninguém nessa população, estaria apenas 40 gerações no passado, ou seja, aproximadamente no ano 1000 d.C. Se as suposições do modelo fossem verdadeiras, evidentemente não são. O rei Alfredo o Grande ou é o ancestral de todos os britânicos atuais ou de nenhum. Asterisco. Com característica pré-ciência, o grande estatístico e geneticista evolutivo Sir Ronald Fisher, 1890-1962, escreveu o seguinte comentário em uma carta de 15 de janeiro de 1929 ao Major Leonard Darwin, 1850-1943, o segundo filho mais novo de Charles. O rei Salomão viveu há 100 gerações e sua linhagem pode estar extinta. Caso contrário, aposto que ele está na genealogia de cada um de nós e em proporções quase iguais, por mais que sua sabedoria possa estar tão desigualmente distribuída.